uma vez, não quero esperar. Se for tarde, eu vou te atender. Amor, preciso falar com você. Bateu saudade, como dói meu coração, está batendo a mil. É hora de você ligar. Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim. Apenas dá um toque ou liga logo pra mim. Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim. Amor, apenas dá um toque ou liga logo pra mim. Ô, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ah, ah. Tô te esperando para conversar. Ô, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ah, ah. Liga logo de uma vez, não quero esperar. Ô, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ah, ah. Tô te esperando para conversar. Ô, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ah, ah. Liga logo de uma vez, não quero esperar. Bateu saudade, como dói meu coração, está batendo a mil. É hora de você ligar. Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim. Apenas dá um toque ou liga logo pra mim. Será que já me esqueceu? Por favor, não faz assim. Amor, apenas dá um toque ou liga.